Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Começando o terceiro episódio seguido do Já Ouviu Esse Disco aqui nessa última semana do ano de 2022. Eu sou o Danilo de Almeida, muito bem-vindo se você caiu de paraquedas aqui. Eu tô fazendo nessa semana aqui uma lista com meus discos favoritos desse ano. E hoje, o último episódio, o terceiro episódio, é sobre música nacional, sobre bandas nacionais, né? Aqui, infelizmente, eu vou ter a maioria das bandas hoje cantando em inglês e tal, mas são todas bandas aqui do Brasil. E temos bandas espalhadas pelo Brasil. Hoje não vai ter somente aqui o eixo Rio-São Paulo, né? Vai ter bandas de outros locais aí. Espalhamos bem aí a escolha aqui dos meus discos favoritos de 2022. E se você veio aqui porque você leu no título os melhores discos do ano, pode ser que você tenha caído num clickbait. Pode ser que sim, mas não fica bravo, porque a gente precisa de clique para sobreviver, né? Somos aqui um podcast pequeno, então a gente precisa usar desses artifícios para tentar atrair um público novo, hein? Então já peço desculpa, porque se você veio aqui esperando ouvir os melhores, aqui ele vai dar a lista completa, detalhada, porque cada disco é bom, a nota, o timbre da guitarra, o tom da voz, não, é baseado nas minhas escolhas pessoais, no meu gosto pessoal, na minha bagagem sonora pessoal, né, nas minhas experiências. Pode ter coisa que vai ficar de fora, e aí você vai comentar, e, ah, você não falou desse disco, faltou tal disco. Não, não faltou, porque essa é a minha lista, e não é que não ser grosso, é que eu fiz ali a lista baseada nos discos que eu ouvi, baseada nos meus gostos pessoais, e cheguei a esses 10 nomes aí, 10 nomes e mais algumas surpresas aí. E se você tem a sua lista pessoal, você pode fazer o quê? Ir lá nas redes sociais do Já Ouviu Esse Disco e deixar a sua lista, os seus 10, seus 5 discos favoritos de música nacional, de bandas, né, do Brasil. Tá tudo certo, eu vou comentar, já vou aproveitar se tiver alguma coisa que eu não ouvi, vou ouvir também. E agradeço desde já se você fazer isso, porque você vai comentar, vai ajudar a gente nos engajamentos, né, nas redes sociais. E quais redes são essas? Twitter, @ já ouviu o disco, e Instagram, @ já ouviu esse disco. Dá essa moral pra gente lá, tamo precisando pra continuar engajando podcast que é pequeno, é um projeto pequeno, que nem aparecer mais direito no Google. Tão precisando da ajuda de vocês aí pra poder alcançar mais pessoas aí. Também precisamos aí dos artifícios do clickbait, né? Pode ser que você esteja ouvindo e já ficou puto. Ah, o cara falou que é os melhores discos e não são, é o disco favorito dele. Calma, vou falar aqui. A minha intenção nesse podcast é atiçar sua curiosidade, né? De repente eu posso falar de um outro disco aqui que você não ouviu esse ano. E ao ouvir um trechinho ali da música, você vai ficar curioso e vai lá ouvir depois do podcast. Se você fizer isso, a minha missão já vai estar cumprida aqui neste podcast que fala sobre discos. Hoje, os 10 melhores, né? Ou os meus 10 favoritos de bandas aí do Brasil. Então, não se esqueça, siga nas redes sociais, @ já ouviu esse disco no Instagram e @ já ouviu o disco no Twitter. Se você gosta muito mais ainda do trabalho que eu faço aqui, você não é novo, você já é um ouvinte recorrente, você pode me ajudar financeiramente através do padrim.com.br/ já ouviu esse disco, padrim com M no final. A partir de R$2 por mês, você vai me dar uma puta ajuda aqui para continuar esse podcast. Ou você pode fazer uma doação esporádica aí, de repente você pode doar esse mês, no outro se der, se não der também você pode parar através do Pix. Aí no meu e-mail, que é a chave danilodealmeida22@hotmail.com. 22 é o número 2, 2 não escrito, né? danilodealmeida22@hotmail.com. Tá aí na descrição desse episódio para você copiar e colar lá dentro do seu aplicativo e fazer a doação que você achar que o seu coração manda aqui, né? Quanto vale esse podcast aqui, você garante aí seu salve como o Flávio Baldana, do Rio de Janeiro, dando uma ajuda pra gente aí, o Bruno Henrique também, e o Valese do Auto Radio Podcast. Muito obrigado a todos vocês. Hoje vamos então para os discos de bandas do Brasil, bandas nacionais. Primeira vez que eu faço isso, eu sempre fiz aí rock, metal, pop e outros, mas eu nunca tinha separado discos só do Brasil. Hoje eu queria tentar fazer de tudo, né? Tanto rock, metal, pop, sendo do Brasil, mas eu achei que não ia ficar legal e também eu não ouvi tanta coisa legal assim fora do rock, do metal do Brasil, então eu fiz essa lista só com bandas mais pesadas, né? Pode ser que vai ter uma surpresa aí no meio do top 10 que não seja tão pesado, não seja 100% rock, mas tem um rock ali no meio, então de pop e outros aí do Brasil, pode ser que eu faça numa outra edição, mas também vai ficar um pouco pesado, né? 4 programas, 3 já foi difícil de fazer, imagina se eu tivesse que fazer mais um. Mas chega de enrolação, DJ, sobe a música aí e eu já volto para começar mencionar aqui os discos e a lista dos discos favoritos aí, dos meus discos favoritos de bandas do Brasil, né? Bandas nacionais. Eu já volto, não sai daí. Brasileiras nesse ano de 2022. Eu vou confessar que, apesar de ter ouvido foram 125 discos que eu vi ao todo esse ano de lançamentos, não consegui ouvir todos, é lógico que eu não consegui ouvir tudo. Montei a minha lista baseada nesses 125 discos, né? Caso esse é o primeiro episódio que você está ouvindo aqui desse episódio de lista, né? Vai falar: ah, mas você esqueceu esse, aquele. Não, eu tô falando baseado no que eu ouvi, não consegui ouvir tudo. O que eu ouvi, eu montei essa lista aqui. E teve coisas muito interessantes, teve coisas que não me pegaram tanto, mas deu para fazer esse top 10 aí. E antes de entrar nesse top 10, tem algumas menções aí de discos que quase entraram, surpresas. E talvez uma grande surpresa que eu tive, que eu notei como uma grande surpresa aqui do Nacional, foi essa banda que acabou de tocar aí, esse sonzinho muito interessante que acabou de tocar aí, do Vry. Eu não sei se é assim que se diz o nome da banda, W-R-Y, eu acho que é Vry. Eles lançaram o disco Aurora aí, e eu não conhecia a banda, fui ouvir agora já quase no final do ano, né? Tava pegando na minha lista lá o que ouvir, e aí eu vi o nome dessa banda, vi a capa, achei interessante, falei, vou ouvir. E pra minha surpresa, é um disco meio indie, um rock nacional, assim, uma coisa meio retrô, que eu não tô muito acostumado a ouvir, nem gosto tanto, não vou mentir, só que eu achei muito interessante, me prendeu o disco, quase que foi pra parar lá no meu top 10, mas teve outras coisas que eu vi que eu achei mais interessante. Mas eu notei como uma grande surpresa, né? Esse disco aqui é o oitavo disco deles, né? O primeiro disco cantado em português. Então, eu achava que era uma banda nova, já quebrei a minha cara que não é. Eu achava que era uma banda nova de indie rock, assim, que tava fazendo um som retrô aí, meio homenagem a... Talvez, acho que tem alguns pontos semelhantes ali com Legião Urbana, talvez em alguns momentos. Alguma coisa ali meio Paralamas em alguns pontos. Nem sei se Paralamas, mas assim... Um rock brasileiro mais, né, das antigas, 80, 90 talvez. Eu falei, pô, molecada aí, legal, hein, molecada mandando bem, homenageando aí os grandes ídolos nacionais, e pra minha surpresa não são molecada coisa nenhuma. Essa banda Vry é uma das grandes bandas aí com grande importância para o indie rock brasileiro, né? Eles têm aí quase 20 anos de estrada e, como eu falei, 8 discos lançados com esse aqui. Então achei bem interessante. A gente ouviu agora a Sem Medo de Mudar, né? Tá até tocando de fundo aí. E acho que as duas primeiras músicas até do álbum me pegaram logo de cara. Assim, eu falei, opa, interessante isso aqui, hein, cara? Anotei aí como a grande surpresa dessa lista. Vai ter outras surpresas também aí no top 10, mas que não entraram no top 10, vale mencionar o Vry. Uma que eu gostei bastante também foi o Seven, disco Seven, né? Da banda Wizards. É um disco mais de power metal. Aliás, a gente ouviu um pouquinho de Wizards pra abrir esse programa de hoje, né? A gente ouviu a In The Night, quase entrou na minha lista também. Outra banda que já não é tão mais assim, um rock mais pesado, um rock mais, como eu posso dizer, mais cru, né? O Mundo Livre S.A. Eles lançaram Walking Dead Folia, um disco que eu fui ouvir, porque eu vi a capa antes de ouvir o disco, que é uma capa que tem uma ilustração assim sensacional. Se você não quer ouvir o disco, procura a capa do Walking Dead Folia, do Mundo Livre S.A. Você vai achar sensacional. Diz que tem claras críticas aí ao distrato desse governo que a gente viu com a pandemia. Tem outras críticas também. E tem títulos sensacionais as músicas desse disco aqui. Vale você conferir. E falando nesse governo atual, atual não, que né, já estamos em 2023, já mudou, ainda bem que já mudou esse desgoverno que a gente viu nos últimos 4 anos, mas a gente tem um artista aqui, uma banda, que teve uma polêmica agora no final do ano, porque a vocalista dessa banda defendeu essa galera maluca aí, defendeu golpe militar e tudo mais. Só que na época que saiu o disco, que eu ouvi o disco, não tinha rolado nada disso, e eu gostei do disco. Eu não excluí da minha lista e achei meio babaca. Ah, adorei, mas vou excluir porque ela falou essa merda aqui no final do ano. Eu acho até que a banda já mandou ela embora, que é o Semblance, né? Que teve todo um problema. Acho que a banda ia abrir show do Épica aqui no Brasil e cortaram fora e tal. E tá certo também, né? A menina foi falar uma pá de bosta, teve que arcar com as consequências. Mas o disco Vermilion Eclipse, na época que eu vi, eu achei bem legal. E eu ouvi ele mais algumas vezes durante o ano. Não entrou na minha lista porque é um disco que, assim, ele é interessante, ele começa muito bom, muito pra cima, mas ele foi me cansando, assim, depois de tocar ali, sei lá, por 30, 40, 45 minutos, aquele estilo de canção, assim, muito maçante, me cansou um pouquinho. Mas até onde eu vi, eu achei bem interessante, não entrou no meu top 10, mas acho interessante mencionar. E eu vi outras coisas durante o ano, eu acho que provavelmente um disco que vai aparecer em muitas listas aí de bandas de rock, de metal do Brasil aí desse ano, provavelmente o Xamã com Rascal vai entrar. Eu não gostei tanto, achei ok. O Golpe de Estado também, eu vi o Cosmópolis, achei interessante. Caosmópolis, né, na verdade. Eu achei interessante, mas também não pra lista. O Mercy Shot foi uma banda que eu vi muita gente comentando sobre esse disco, Brace for Impact. Mas também eu achei ok, não a ponto de entrar no meu top 10, mas vale você ouvir aí. E uma banda que também eu não tava nada acostumado a ouvir e que eu vi eles ao vivo, né? Esse ano de 2022, aí por consequência eu fui ouvir o disco, o Crisium, o álbum Mortem Solis. É Crisium, né? Aquela paulada, aquela metralhadora na bateria, vocais extremamente extremos, extremamente extremos. Mas vale você conferir se você gosta dessa música mais apocalíptica, né? Que parece que tá acabando o mundo. É o Crisium. Aí, essas foram as minhas menções honrosas, surpresas e tudo mais. Vamos entrar logo aqui no top 10, porque já tem porrada na cachola aqui pra gente começar com tudo este top 10 aí de bandas nacionais, que eu quero que o DJ suba a trilha com Escrota, uma banda de mulheres aí foda. Hoje são duas mulheres e um cara na bateria, mas que tem toda, né, levantam a bandeira do feminismo e tal, do combate a essa misoginia. Não sei se é a palavra certa, misoginia, posso estar certo, posso estar errado, não sei, mas é uma banda muito foda, a banda aqui do interior de São Paulo, né? E a gente vai ouvir um pouquinho de Escrota agora. Eu já volto, não sai daí. We'll essa lista aqui, esses 10 discos que eu escolhi como os meus favoritos de bandas nacionais aqui pro programa de hoje, a gente tem um EP, o EP da Escrota, intitulado Terror, que é um EP, né, que é totalmente inspirado por filmes de terror, como o próprio título indica. Tem faixas aí com temáticas inspiradas nos filmes Pânico, O Exorcista, Psicose e Halloween. Anteriormente eu já tinha ouvido uma coisa ou outra da banda, mas eu não tinha curtido tanto assim, eu não tinha me pegado tanto, mas parece que aqui foi diferente. Eu achei bem legal as canções, né, principalmente as cantadas em português. Eu acho que nesse EP aqui tem só uma em inglês, que é a Exorcist in the Pit, que aliás tem a participação do Lawrence McRoney aí do Fuck You, da Suécia, que aliás me lembrou muito a voz do Bob Blitz, né, do Overkill. Lawrence deve ser McRoney ou McRoney, se for Macaroni with Cheese, oh my god. A masterização do disco foi feita pelo Martin Fura, né, o mesmo cara que faz os discos da Nervosa, né, acho que pelo menos os dois últimos, que ficaram muito bons, e você consegue ver a qualidade do trabalho aqui nesse EP, que é bem legal mesmo, da Escrota. Músicas que eu gostei aí, eu acho que dá pra indicar todas, né, o EP que tem 5 faixas aí, sendo que são 5 faixas e uma intro mais curtinha ali, que nem chega a ser uma canção, mas como o EP é bem rapidinho, eu indico você ouça todas. A gente tá ouvindo de fundo aí, e abriu esse bloco aqui, a canção Maldade Encarnada, então escutem todas. No nosso nono lugar vai subir o som aí de outra banda de mulheres, né? Escrota é uma banda feminina, né? Mas tá com cara na bateria hoje, toca muito bem, né? E elas levantam a bandeira do feminismo e tal, com todas as mensagens muito fortes. E no nono lugar temos mais uma banda feminina muito foda aqui, um trio, né, de mulheres fantásticas, que é a The Damnation, com seu disco The Way of Perdition. Sobe o som aí, eu já volto. Feminino de metal The Damnation, né? É uma banda bem recente, né? Foi formada lá em 2019, mas apesar de ser uma banda nova, né, as meninas aí da banda já tem uma certa estrada no meio do metal, já tem experiência, né? Principalmente a líder da banda, Renata Petrelli, vocalista e guitarrista. Acho que ela tocou já com a Sinaia, que é outra banda de mulheres também muito legal, e isso fica bem claro, né, que elas têm já alguma experiência, assim, já tá uma estrada ali no heavy metal, quando você ouve o disco The Way of Perdition, que é a estreia delas aqui, um disco muito legal, foi lançado lá em 6 de maio, eu lembro que eu ouvi no começo, lá próximo do lançamento, um disco de 10 faixas aí, bem rápido, são 36 minutos aí, eu gosto bastante dessa duração de disco, acho que é uma duração bem legal, ainda mais para uma banda nova, né, porque a banda nova nesse tempo ali, 30, 36 minutos, consegue apresentar o seu trabalho, né? Não te cansa, não fica enjoativo, não fica maçante. Eu acho bem legal esse disco, eu achei ele bem interessante. Indico para vocês aí ouvirem Before the Drowning, Into the Sun, This Pen Won't Last, que tá tocando de fundo aí, e A Rotten Soul. São músicas bem legais aí desse disco aqui da Damnation, as mina foda mesmo. Esse, quando eu ouvi, eu já sabia que ia estar. Ou em alguma lista eu tenho que colocar esse disco, acho que até por causa disso que eu fiz o Nacional, porque era muito bom, eu queria colocar ele numa lista, só que os outros, né, do programa principal que eu fiz, de rock metal, né, de todo mundo, pesava muito, tinha coisa muito foda lá, mas eu queria colocar alguns discos, não só esse, mas alguns que eu vou falar hoje aqui, eu queria colocar em alguma lista, e tá tendo hoje esse programa aqui justamente pra isso. No oitavo lugar, a gente vai falar de um super grupo agora, né? A banda About to Crash, com o disco I Am God no oitavo lugar. Sobe o som aí, DJ. I am God, not a son. It's all inside a man. About to Crash é um super grupo que fez sua estreia lá em 2015 no Rock in Rio e que ao longo dos anos veio lançando alguns singles, né? E só agora em 2022 eles fizeram sua estreia oficial com um disco lá, o I Am God, de outubro. Foi lançado no mês de outubro, né? Demorou um pouco, mas saiu a estreia dos caras finalmente. O disco ele foi mixado em Los Angeles por Damien Reynolds, que já trabalhou aí com Fear Factor e o Dragon Force, e foi masterizado pelo Adriano Daga em São Paulo. Aí tem as participações do Aquiles Priester e do Luiz Mariucci. O Luiz Mariucci, se eu não me engano, ele fazia parte da banda no começo, né? Quando começou, mas eles passaram por uma reformulação e tal, e finalmente veio aí o disco tão esperado da About to Crash. E foi uma agradabilíssima surpresa esse disco aqui. Eu fui ouvir ele bem já no finalzinho do ano, acho que já no começo de dezembro eu fui ouvir. E eu lembro que eu saí bem satisfeito da primeira audição desse disco aqui. E é mais um disco daqueles que não são longos, né? Não ficam enrolando, né? São só 9 faixas, um pouco mais aí de 30 minutos. Como eu falei, para a estreia de uma banda eu acho que é um tempo bem legal. 9, 10 faixas ali, você consegue muito bem mostrar seu trabalho sem encher o saco de quem tá ouvindo pela primeira vez, que foi o meu caso. Eu não lembro de ter ouvido outras coisas deles, eu já conhecia a banda de nome, mas eu nunca tinha parado pra ouvir. E esse disco aqui inicial me agradou bastante, não me enjoou, né? Não foi maçante, achei bem legal mesmo. E em alguns momentos eu confesso que me lembrou, talvez, o vocal, não sei, mas me lembrou um pouquinho do Disturbed, né? Só que é mais pesado e, lógico, Made in Brasil, que já é muito melhor. Nesse disco aqui tem uma coisa que eu achei bem legal, que foi um cover que eles fizeram pra Like a Prayer da Madonna. Olha aí, coragem! E ficou muito bom. Além do cover de Like a Prayer da Madonna, faixa Super Starter, I Am God e Liar também. É bem legal, I Am God, que aliás tá tocando de fundo aí, ouvimos um pedacinho agora há pouco. Esse disco aí, como eu falei, 30 minutinhos, você consegue ouvir ele rapidinho. É bem interessante. Bom, no nosso sétimo lugar aqui, se o About to Crash fez a sua estreia só em 2022, essa banda aqui já é velha de estrada, é uma banda aí necessária, muito necessária para o Brasil e os tempos atuais que estamos vivendo. E foram isso que eles fizeram aqui no seu disco Necropolítica, no sétimo lugar, Ratos de Porão. Último registro de inéditas do Ratos de Porão é lá de 2014, né? Era, né? Porque agora a gente já tem o mais atual, que foi o disco Século Sinistro. E o cenário sociopolítico do nosso país, né? E do mundo também era instável já naquela época, mas nada comparado ao que a gente viveu nesses últimos 4 anos aí, né? Então, mesmo durante a pandemia que a gente viu de Covid-19 em todo mundo e todos os problemas de saúde aí que o João Gordo passou, que ele chegou a ficar internado um tempo, a banda conseguiu entregar um disco fortíssimo e com críticas bem pontuais, assim, a esse desgoverno aí pelo qual o Brasil passou. E toda os seguidores da seita bolsonarista, eles deixam bem claro pra quem é a crítica, né? Em quem eles estão dando a porrada, além de ligar tudo isso com os acontecimentos da pandemia de Covid-19 e todo o negacionismo que a gente viu, né? Necropolítica, que tem uma capa sensacional, inspirada na capa do Saba, Bloody Saba, também tem uns títulos aqui de músicas que eu acho tão sensacionais quanto, né? Como, por exemplo, Bosta na Água, que a gente sabe muito bem de quem eles estão falando, e Neonazi Gratiluz. Esse título aqui é fantástico. É incrível a semelhança entre o discurso feito pela banda no álbum Brasil, de 89, né? E nesse aqui, nem parece que tem tanto tempo separando os dois discos aí, 33 anos, né? E o que mostra que o Ratos é muito necessário em momentos caóticos aí da política no nosso país, não só da política como da sociedade, porque é uma banda que fala mesmo, se tiver que falar, eles vão falar, ao contrário de um monte de artista, um monte de banda, principalmente de rock, de metal, né, que nos últimos anos a gente viu o rock se tornando um antro de conservadores, o que não entra na minha cabeça, principalmente o heavy metal, mas o Ratos não se esconde e vai pra luta e fala mesmo que tem que falar, e esse disco aqui é muito foda, músicas aí pra você ouvir, caso você não queira ouvir o disco todo, que é um erro, porque você tem que ouvir o disco inteiro. Alerta Antifascista, Aglomeração, que tá tocando de fundo aí, Necropolítica e Neonazi Gratiluz, com esse título maravilhoso. Disco do Ratos aí, Necropolítica no sétimo lugar, sensacional. No sexto lugar tem uma banda agora que eu já conhecia, ela é uma banda nacional que é muito mais forte fora do Brasil, infelizmente, né? Mas é uma banda que voltou agora com tudo, lançou um discaço, que tá aqui no sexto lugar, que é o Híbria, com seu álbum Metamorfoses. Que é um dos grandes nomes do metal nacional fora do país, quase chegou ao seu fim em 2017, quando 4 dos 5 membros deixaram a banda gaúcha. Passando por uma reformulação total, onde só o guitarrista Abel Camargo ficou na banda, aliás, ele é o último remanescente da formação original, que é lá de 1996, após um longo período de espera, aí, a banda lançou seu sétimo disco de estúdio, o Metamorfoses, né? Eu já conheci o trabalho da banda por causa daquele joguinho do Orkut que imitava o Guitar Hero, que eu não lembro o nome agora. Na época, até por causa desse jogo aí, eu acabei ouvindo o disco Define the Rules e o Silent Revenge, que são muito bons, ouvi bastante por uma época, mas eu nunca mais tinha ouvido nada dos caras, né? Eu lembro de ver a notícia de que a banda saiu todo mundo e tal, mas eu já não tava mais ouvindo tanto. E esse disco aqui, ele provou que o esforço, né, do Abel Camargo para manter a banda foi totalmente recompensante e manteve o nível da banda muito alto, né? Falando, aliás, sobre os membros da banda aqui, uma escolha que tocou no coração dos fãs aí foi colocar a participação especial do vocalista Yuri Samson e dos guitarristas Diego Casper e Renato Osório, que são ex-integrantes do Híbria, né, marcaram a história da banda, eles participam aqui na faixa Tribal Mark, né. Metamorfoses, ele tem 7 faixas e é um disco cuja temática ele gira em torno de questões de autoconhecimento e superação de si mesmo, né, o que fala muito sobre o período da história da banda que precedeu o lançamento desse ótimo disco aqui. O Híbria, se eu não me engano, acho que é Power Metal, posso estar falando uma besteira muito grande aqui, mas é aquele metal pra frente, rápido, muito bom, que eu acho bem legal, e esse disco me pegou muito de surpresa, foi uma das grandes surpresas aí. Outro que eu ouvi também já aqui no final do ano e já coloquei direto no top 10, que é bem interessante. Músicas aí pra você ouvir: Warcry, Fearless, Raging Machine e The Racer, mas aconselho que você ouça o disco todo, porque é muito legal. Vai subir um pouco da trilha aí, vamos ouvir mais um pouquinho de Híbria, do seu disco Metamorfoses aí, a gente vai ouvir mais um pouquinho da faixa Shine, tá tocando, e depois entramos no nosso top 5, com outra paulada na orelha, porque no quinto lugar a gente vai ouvir Antichrist Reborn aí, disco de estreia do Troops of Doom. Eu já volto, não sai daí. We'll be right back. podcast Já Viu Esse Disco? Reborn é o disco de estreia da banda do primeiro guitarrista do Sepultura, o Jairo Guedes Tormentor, né? Que deixou claríssimo aí suas ligações com o Sepultura, desde o título do álbum, né? Até as referências da capa belíssima aí feita pelo Sérgio Aljarrinha Oliveira, o artista que fez a capa do Bestial Devastation, né? Do Sepultura. Eu acho até que ele usou, não vou falar as mesmas técnicas, né? Porque é bem diferente, mas a mesma paleta de cores ali é bem semelhante aos símbolos e tal. É bem semelhante ao Bestial Devastation do Sepultura. A banda tenta resgatar nesse disco aqui, não só nesse disco, mas também nos EPs que antecederam o lançamento do álbum de estreia da banda, uma produção menos polida, né, e mais suja, como era feito lá por bandas do mesmo estilo lá nos anos 80. É claro que tem elementos modernos e efeitos, né, no disco, mas a ideia principal é soar menos digital e artificial possível. O disco, lançado numa Sexta-feira Santa, né, de propósito, já os caras não dão bola fora, conta aí com a participação do João Gordo na faixa A Queda, né, a única cantada em português no disco, e que tem uma linha um pouco mais hardcore, né, e Alex Camargo e Moisés Kolesny do Crisium, eles participam no cover, né, de Necromancer do Sepultura, a faixa bônus aí, que veio junto com outro cover, a The Usurper do Celtic Frost. Esse é um daqueles discos que você não tem espaço nenhum para respirar, é paulada do início ao fim. E logo que eu ouvi o disco, né, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei muito impressionado com a qualidade, com a porrada sonora que é o disco, e ainda mais porque ele é extremo, mas ele não é enjoativo, né. Eu tenho um problema com música muito extrema, que dependendo se o vocal é muito caricato de música extrema, tipo aqueles black metal, assim, eu não consigo ouvir nem três músicas, quiçá uma, assim, eu já tô de saco cheio e saio fora. Esse aqui, ele é bem do jeito que eu curto, assim, que ele é extremo, mas ele não cruza a linha do enjoativo. Músicas que eu curti aí desse disco, The Throned Messiah, Far From Your God, que tá tocando de fundo aí, Altar of Delusion e A Queda, né, que eu falei que tem a participação do João Gordo aí, muito foda, Antichrist Reborn do Troops of Doom. Na sequência tem outra banda que é bem extrema, mas mais uma vez, né, não é enjoativa, pelo menos pra mim. Pode ser que você não consiga ouvir isso aqui. Eu conheço pessoas que não conseguem ouvir umas coisas que eu gosto, falam que é muito extremo, e entendo, tudo bem, mas essa aqui é uma que, confia, dá pra ouvir foda, dá pra ouvir legal, porrada demais, que é o Claustrofobia, que tá no quarto lugar aqui com o disco Unleashed. Sobe a trilha aí, DJ. pesado com a do Troops of Doom. No quarto lugar temos aqui Claustrofobia, outra banda nacional que também está muito forte fora do país, né? Tanto que hoje eles estão residindo lá em Las Vegas, Nevada, e eles estão fazendo muitos shows lá nos Estados Unidos. Assim como o Troops of Doom também, a banda tem a veia Thrash Death pulsando aqui fortemente do início ao fim desse disco, quase sem espaço para respirar. A diferença aqui é que eles colocam uma pitada bem forte de groove metal. Anteriormente, a banda contava com dois guitarristas, e aqui nesse disco agora só tem uma guitarra. Mas isso não tira nada o peso e fúria dos riffs aí que é feito por Marcos D'Angelo. Falando em guitarras, né? Na faixa Corrupted Self, tem a participação do guitarrista Mark Rizzo, né? Ex-Soulfly, ex-Cavaleira Conspiras. Faixa essa aqui que critica fortemente a corrupção política, né? Esse tema aqui acho que é bem recorrente, quase uma unanimidade nos discos que eu escolhi aqui para esse top 10. Músicas que eu gostei muito desse disco aqui é Strong Than Fate, que a gente ouviu um pouquinho agora há pouco, tá tocando de fundo. The Encrypted, a faixa título Unleashed, é muito legal ter um trecho do Alborguete gritando: eu sou louco! Quando eu falo isso, eu sou louco! É muito boa essa faixa. E a 2020, March to Glory, esse disco é bem porrada. Quarto lugar aqui do nosso top 10 discos de bandas do Brasil, que eu achei muito foda, Unleashed, do Claustrofobia. Na sequência, tem uma das grandes surpresas aí pra mim desse ano, disco que eu achei bem legal, ele já não é tão extremo quanto Troops of Doom e quanto Claustrofobia, mas ele é muito bem feito, tanto quanto, né, esses dois que eu citei agora. O terceiro lugar, a medalha de bronze hoje, vai para o Caravelos com seu disco Intermundos. Terceiro disco da banda pernambucana de power prog Caravelos, e marca o fim de um período de 12 anos da banda sem lançar um álbum de inéditos. Bastante coisa, hein? A banda, liderada aí pelo guitarrista Glauber Oliveira, que assina todas as músicas do disco, ele também produz o disco, né? Aqui a banda mergulhou de cabeça na obra do escritor Ariano Suassuna, entregando um disco aí que ele é conceitual, e ele é um disco sensacional, desde as músicas, né, até a parte gráfica do disco, que é muito bem feita, a capa ali, uma capa lindíssima, assinada pelo artista Marcos Ravelli. O disco também ele é recheado de participações especiais aí, né, como a Elba Ramalho, a Daísa Munhoz, vocalista do Soul Spell, Derek Sherman, que é o, acho que é ex-tecladista do Dream Theater, tem o John Macaluso, que é baterista do Yngwie Malmsteen, e também tem participações nacionais aí fortíssimas do Felipe Andreoli, né, e do Hugo Mariucci, né? Falando no Felipe Andreoli, baixista do Angra, esse disco aqui em alguns momentos me lembrou um pouco do Holy Land, né? Por ter ali música pesada misturada com elementos tanto líricos quanto elementos temáticos, né? Temas ali da música brasileira, e aqui a principal influência da cultura nordestina, muito legal. E tem umas coisas que eu gostei também, que foi a mistura de partes cantadas em português, né, junto com o inglês, o disco é cantado em inglês, mas tem umas partes cantadas em português no meio da música que me chamou muita atenção quando eu ouvi pela primeira vez. Bem legal mesmo. Apesar de ser um disco com músicas mais compridas e muito técnicas, né, afinal é power prog, o que pode até acabar afugentando um ou outro ouvinte aí assim de cara, É, vale a pena. Se você não gosta muito de músicas de 7, 8 minutos, faz uma forcinha, porque esse disco aqui, ele é muito legal, e tenta ouvir ele inteiro, né? Como ele é um disco conceitual, tenta ouvir o disco inteiro. Eu indicarei aqui a Night of the Sun, Memento Mori, Insurrection e a Ouroboros, mas a dica principal é ouça o disco inteiro, que é muito legal. O trampo do Caravelos com Intermundos. No segundo lugar, medalha de prata hoje aqui dessa nossa lista. Vai, acho que para mim, a maior surpresa aqui dos discos de bandas do Brasil, que eu achei sensacional, o Black Pantera com seu disco Ascensão. Isso tudo vá pra puta que pariu. Pensando uma tonelada, sem freio, sem trava, descendo a ladeira. A cada esquina só em bala, o rolo compressor, tá todo descompenado. Rápido, pesado, sujo, embaçado. Correção, os manos se jogando, barulho tá tão alto. Se você cair, vai levantar, não vai parar. Nem vai chorar, vai detonar, vai revirar. Agora vai explorar. Mostre pra poder fuder, mostre pra poder dançar. Mostre pro pau comer, mostre pra nego voar. Mostre pra extravasar, mostre pra poder gritar. Machão, machão, machão. Pesando uma tonelada, sem freio, sem trava, descendo a ladeira. A cada esquina só embala, o rolo compensou, tá todo desgovernado. Rápido. Eu já conheci o Black Pantera de nome, né? Segui os caras e tudo mais. E eu quase bati um papo com eles lá num outro podcast que eu tenho, o Doublecast. A gente ia entrevistar eles, né? Eu com meu amigo Leonor 7, a gente fez um episódio sobre música preta. E a gente convidou eles, né, pra bater um papo e tal. A gente não conseguiu fechar pra ter eles no programa. Mas eu já conheci assim meio por cima. Nunca tinha ouvido de fato um disco completo deles. E essa foi a primeira vez que eu parei, né? Voltei toda a minha atenção pra ouvir o disco inteiro. E eu fiquei completamente de boca aberta. Achei muito legal esse disco aqui. Aliás, de todos os discos que eu vi, né? Como eu falei, eu ouvi 125 discos. O Ascensão foi o último disco que eu ouvi esse ano aqui. Ele já entrou aqui na segunda posição dessa lista, porque eu achei ele sensacional, né? O disco é o terceiro trabalho de estúdio da banda mineira, vindo da cidade de Uberaba. E seu título originalmente foi pensado para ser Ascensão do Império Preto, mas a banda encurtou o título para simplesmente Ascensão, por sentir que o nome anterior, né, excluía outras pessoas vítimas de preconceito, como as mulheres e o povo LGBTQIA+. Ascensão foi feito em 13 dias lá em 2020, e em 2021 ele já estava pronto, só que eles adiaram o lançamento do disco por causa da pandemia, e eu acho que foi uma escolha bem sábia, né, porque eles puderam lançar o disco e sair em turnê divulgando aí o disco pelo Brasil. Aliás, eles tocaram recentemente no Not Fest, né, em São Paulo, e eles fizeram um baita show que com certeza deu grande visibilidade aí pra banda. Eu simplesmente adorei esse disco aqui, o jeito que ele é cantado, né, ele não ficou caricato nem enjoativo. E uma coisa que costuma acontecer aqui nesse estilo aqui, se o cara exagerar, fica estranho, fica meio caricato. E aqui é muito legal. Outra coisa que eu gostei muito também foi do instrumental, principalmente do baixo, né, que ele é bem evidente. E as músicas, elas têm uma progressão sonora assim, que é uma velocidade misturada com groove ali, que é um negócio que eu achei muito legal. Me encantou assim, me divertiu muito se ouvir esse disco, achei muito legal mesmo. E esse aqui é mais um disco, né, dessa lista aí, desse top 10, que tem fortes críticas ao governo, né? Como eu falei, é uma temática quase que unânime aqui hoje nessa lista. E também críticas aí à desigualdade e ao racismo. São temas fortíssimos presentes aqui, que dá uma profundidade ainda maior para esse trabalho sensacional do Black Panther. Um disco muito legal, que vale a pena você ouvir ele. Músicas que eu gostei muito aí, a Mocha, que tá tocando de fundo, Padrão é o Caralho, Fogo nos Racistas e Não Fode Meu Rolê. Músicas que eu achei muito legal, mas o disco todo, ele é muito bom mesmo. Por isso, levou a medalha de prata aqui hoje, nesse episódio sobre discos de bandas do Brasil aí. E o nosso primeiro lugar, depois de tanta coisa pesada, a gente vai respirar um pouquinho. Porque, em primeiro lugar, a medalha de ouro, nosso top 1, nosso primeiríssimo lugar, vai para o Planet Hemp com o disco Jardineiro. Muito louco, eu aqui tô muito louco. Os que detêm o poder precisam ter medo. Medo do povo. Eles mentem, mentem, mentem pra te deixar vulnerável. Qualquer um que acredita cegamente é manipulável. Todo mundo briga, todo mundo fudido. Não tem mais mocinha agora, todo mundo é bandido. Vai ser isso mesmo, vai? Isso mesmo até quando? Fé cega, radicalismo, sério? Só pode tá zoando. Tá tudo errado, irmão. Tô pega a visão. Pobre defende rico, empregado patrão. Político vira-herói, juízes super-heróis. Estão acima das leis, acima de tudo, acima de nós. Povo alienado, festa, culto da ignorância. Se diz cidadão do bem, mas é ambição, cobiça e ganância. Minha cruz eu carrego, esse inferno é meu. Super-homem, super-mosca, super-carioca, super-eu. Sei, da força da canção eu sei. Lutar com o coração, eu sei. Parece uma ilusão, mas sei. E depois de alguns discos bem extremos, quem diria que o primeiro lugar seria de um grupo que mistura diversos estilos musicais ao rock e ao rap, né? Pois é, foi justamente essa mistura que me encantou aqui no disco Jardineiros do Planet Hemp, que é apenas o quarto da carreira da banda, né? Que aí é o grupo aí formado pelo Marcelo D2, Benegão, e grande elenco musical aí que já passou por diversas mudanças e tal, mas o Marcelo D2 e o Benegão sempre tiveram presentes ali. O último registro da banda era lá de 2000, e quem acompanha a história, né, do Planet Hemp com certeza estava mega ansioso para qualquer coisa nova da banda. E qual tempo melhor, né, para um novo trabalho do Planet Hemp do que justamente esse período de caos aí que o Brasil viveu, não é mesmo? Ainda que 22 anos separem Jardineiros de A Invasão do Sagaz Homem Fumaça, o abismo social do Brasil infelizmente continua profundo, tendo sido mais cavado nesses últimos 4 anos, né? Essa distopia fez com que o Planet Hemp soe extremamente atual ao manter o ritmo e a raiva no discurso ativista nesse último disco aqui. E claro que o Planet Hemp também não podia deixar de lado, além de fazer toda crítica ao abismo social do Brasil, também eles tiveram que botar ali presente fortemente no disco a discussão sobre legalização da verdinha, né? Mais um tema que eles são apaixonados aí e construíram a carreira deles aí praticamente em cima desse tema aqui, que é um tema que também guia o título do álbum, né, Jardineiros, que além de fazer referência justamente ao plantio aí da maçonha, ainda faz referência ao conceito do plantio de ideias. Os caras são inteligentes, né? Calma aí, pô. E falar pra vocês, assim, é extremamente recompensador, assim, ouvir um disco com tantas misturas, né? E ver como a banda se atualizou, né? Porque eles têm o rock, tem o rap, mas também eles colocaram alguma coisa de trap ali, uma música eletrônica e tal. E é uma coisa assim que não perdeu o peso lírico e sonoro deles, né? E eles se atualizaram, o que é muito importante. E não me cansou, eu não fiquei chateado, não fiquei enjoado em nenhum momento. Eu acho que era tudo numa medida muito boa ali, né? Eu fui ouvir o disco, claro que sem esperar muito, até porque eu conhecia muito pouco ali. Conheço muito pouco sobre o Planet Hemp, acho que eu conheço o básico assim, e eu saí totalmente satisfeito da audição do disco, né? E assim que eu decidi montar essa lista aqui, só com nomes nacionais, eu já sabia que o primeiro lugar seria do Planet Hemp, né? Esse é um álbum que, como eu falei, eles falam sobre abismo social, metem o pau no governo, e eles fazem isso sem medo de bater de frente. O Marcelo D2, né, um cara que sempre fez isso muito forte na sua carreira, ele se impõe, ele vai lá e taca o pau mesmo e foda-se. Não é por acaso que o disco abre com a voz do Marcelo Yuca, né, que faleceu em 2019, dizendo a seguinte frase, né: quando o instrumento do medo não funciona, a gente adquire um poder inimaginável. Acho que é uma frase muito forte, muito importante nesses tempos aí onde tá muito forte esse crescimento do fascismo, né? Essa galera nazista saindo do bueiro. É a hora da gente não ter medo e não se calar. Esse disco aqui, ele é fenomenal. Músicas que eu gostei muito é a Distopia, que abriu, né, esse bloco aqui do Planet Ramp, tá tocando de fundo. A música que tem o Criolo, né, participando aí na música. Meu Barrio ainda, Onda Forte. Que Onda Forte que tem MC Carol. O sample, né, da MC Carol. Que eu acho fantástico, né? Ih, caralho, bateu uma onda forte. Tô vendo um macaco em cima do poste. Essa frase é sensacional. E a música acho que eu mais gostei, que a gente vai ouvir ela completa para terminar o episódio de hoje, Taca Fogo. Pois é, chegamos ao fim, né, com esses melhores do ano aí, ou os meus favoritos do ano. Foram 3 dias seguidos de episódio. Rapaz, deu trabalho demais pra fazer isso aqui. Eu espero que vocês tenham ouvido aí, mesmo que vocês já tenham ouvido isso em 2023, não tem problema. Se você tá ouvindo em 2022 aí, espero que vocês tenham um ótimo ano novo, que 2023 pra frente seja muito melhor. Eu tenho certeza que vai ser, né? Pelo menos esses 4 anos a gente espera que sejam muito melhores e que a gente consiga respirar um pouco, ter um pouco mais de tranquilidade. Espero que assim seja. Feliz ano novo se você está ouvindo isso aqui em 2022. Se você está ouvindo em 2023, ainda é válido, né? Que a gente tem 12 meses aí, pelo menos, para enfrentar, né? Dependendo de quando você estiver ouvindo isso. E agora, em janeiro de 2023, eu vou tirar uma folga. Vão ter 4 reprises aí. Espero que vocês ouçam a reprise, porque eu não só tirei o áudio ali, eu gravei algumas coisinhas a mais ali para dar uns recadinhos, falar com vocês aí nesta reprise. Eu vou estar de férias, volto em fevereiro com episódios inéditos aí da 5ª temporada do podcast. Não esquece de seguir lá em Já Ouviu o Disco no Twitter e @ Já Ouviu Esse Disco no Instagram. Conto com o engajamento de todos vocês, curtindo, compartilhando, comentando. Manda pros amigos. Se a sua lista de melhores discos de bandas nacionais aí em 2022 foi diferente do meu, comenta aí nas redes sociais, que é importante pra gente trocar essa ideia. Não tem problema você não concordar com a minha lista, tá tudo certo. Tamo junto e misturado. Vamos ouvir Taca Fogo do Planet Hemp pra encerrar esse ano aqui de 2022. Teve muita coisa legal no podcast aqui. Agradeço todo mundo que ouviu. E é isso, galera. Muito obrigado. E tchau, volto em 2023. Falou! Luta e liberdade, o povo não pode contar com a sorte. Aqui mandiga em disposição, larga no ignorância e corrupção. Só mais um idiota tentando manter o poder em sua direção. Olham para as favelas com medo e com nojo, região selvagem dos pobres. Veja eles